amigo, mas tens me evitado. O que há contigo? Eu sei que tens sofrido e estás ferido, mas para o que der e vier, conte comigo. Eu te estendo a mão a qualquer momento. Continua, amigo, na dor ou no sofrimento. Sou aquele que expressa o sentido do real amigo. Quer subindo ou descendo na vida, sempre estarei contigo. Quando as portas da vida para te fecharem, quando supostos amigos te abandonarem, dia em que a própria mãe te negar abrigo, eu quero que saibas, amigo, estarei contigo. Eu te estendo a mão a qualquer momento. Continua, amigo, na dor ou no sofrimento. Sou aquele que expressa o sentido do real amigo. Quer subindo ou descendo na vida, sempre estarei contigo. Eu sei que às vezes te sentes meio abandonado, alegrias e glórias que pertencem ao passado. O passado se foi e o presente quer mudar seu futuro. E o presente é o amigo Jesus, o teu porto seguro. Eu te estendo a mão a qualquer momento. Continua, amigo, na dor ou no sofrimento. Sou aquele que expressa o sentido do real amigo.